Afirmo, vamos remitir Porque está sujeito a tráfego, se tem algumas aproximações no momento aí. Vai ficar mantendo espera próxima em mar, pode manter mil pés em curva pela esquerda. Entre rimar com a pela esquerda, delta para fora de fora. Chegou uma tripula e com 1,5 do Índia Serra estabilizado. 6,5 com a sua aproximação, lá no Rio São Paulo, fechou o exame. Seja 0, são as 4, 5, taxa direita, chamando o 1, esse é o 9, João. Senhor, seu João, olá, pessoal, olá, pessoal. Mantém a aproximação, agora final número 6 para o guardião da autorização por ser permitido. Confirme, já no papai de fora? Está autorizado para final número 6 e agora a autorização está permitida. Autorizado final número 7, já no papai de fora. Cancela a instrução, estou observando que está fazendo o 3-0, só vai passar do tempo. Se manter o 3-0, você tem as instruções. Mantendo o 3-0, já estou falando em fora. Número 888, solo 48, táxi à direita, chamou 2-1, e seu 9 solo. 2-1-9, graças. Salvador, volta 3305. Salvador 3305, autorizado pouso, pistão 1-0, ganhamos variável 2-2. 2-2. 4235. Ajuda 235, continua a aproximação, vai autorização de pouso, próximo zero. Aguardando autorização de pouso, ajuda 235. Mantém agora o final da 1-7, aguardando para a toca remetida. Final 1-7, aguardando para a toca remetida, Delta Manifol. 3605, solo 52, taxa de linha, número 21, seu nome, solo. Gerente, número 19, solo. Azul 4235, autorizado com pista 1-0, vento variável, 2 mais, solo tráfego sustida, com PA28, pela projeção não vai interferir no seu pouso. Sentido tráfego, nível pouso, pista 10, azul 4235. Tráfego avistado, azul 4235. Beijo. Na 1-7, após o possível setor do farol de Itapuã, vento variável. Atualizado, toque remetido, após o farol de Itapuã, o delta está falando em forte. Azul 4235, solo 54, tá sem direito, eu chamo 21, esse é o alarme só. 29. 5972, localizador. 15972, ciente, mantém a aproximação, vai para o seu pouso. Desculpa, 5972. Cochilé 6313, autorizado por colar pista 10, vento variável 3 nós. nós, vento variável, 3 nós, autorizado por uso, pista 1-0. Difusão 0, 597 do Rio. Entra com o pai de fome, estou com o RMT, 55, curva direita, pôr no salto da porra, valeu, estou com o final do 1-0. 2, solo 58, taxa à direita, chama 21, esse balão de som. 29, cara. Autorizado no quarto, estão 1-0, vento variável, 3 nós. Autorizado. Quarto está autorizado. Azul 4920, decora 00, 0100, controle 20, missão 8. 20, obrigado. Data com o Vale Fog, fome na final 17. Passa, 17, data com o Vale Fog. da placa remexida, pistão 7, vento variável, 2 nós, Delta Mancó. 2 da placa remexida, Delta Mancó. Fone, está autorizado com o Bastida, Serra do Padrão, chame para girar a base, pistola 7. Esquerda, chame para girar a base, da Fone em forma. Gira base, 1-7, o Delta Mancó. Sou ligado, gira base, só que remexido, costumo 7, vento calmo, Delta Mancó. Autorizado, só que remexido, Delta Mancó. 1-7. Solicitado a Bela, nós está 3-8, ponto 0, da 1-0, só pronto. 3-1-5, autorizado, né, decolar 1-0, vento variável, 2-9. Bem-vindo, cauda 10, tanto 3, 8, 9. Levantar o Flávio que remete ao 08, curva à esquerda para cruzar o campo imediatamente, chantar a base. Curva esquerda imediatamente, reforça a base. Delta Mar informa. Então 3805, 3815, decola o 08, chama o controle do Cancelo 20, missão 1. 208, pega agora. Autorizado por pistão zero, vento variável 2-9. Leve o bolo, Mazar, Delta, manter a terra do vento, se tomou a chamada para jantar. Mazar, a terra do vento, dá para falar em bola. Quiser voltar em fora, autoridade de base, reposta 917. Autoridade de base, reposta 117. Autorizado, autorizado, toque remetida, pistão 7, vento calmo. Autorizado, toque remetida, pista 17, o Delta campanha de porta. Lembra 224, chama azul 3, direita 21, esse é o nome do som. Perdão, nova verdade, azul 224. Autoriza o Delta Papai de forma com Fox. Fala, eu tô com a remissão do circuito padrão, chamo pra girar a base de pista 17. Circuito padrão, chamo pra girar a base 17, dá pra ponto para gerar a base 17 e o Delta vai falar em forma. Fatorizar isso, é a porta final. É a porta final, 17 e o Delta vai falar em forma. Já tem o pai de fome, toque remete, o 2-1. Curva chega, pega o Delta normal, chama pra girar base. Circuito padrão, chama pra girar base e o Delta pode ir fora. Liberado agora, seu 3, confirma. Está pronto para a cota que precisa 360. Se chame aí um 2-1 no 9-1. Base 17, o Delta está apoiando forte. Delta está apoiando uniforme, sim, chegou para chão. Reporte final, 17, o Delta está apoiando forte. Sobe, tocou a RMT, os 27 estão pra girar base, pista 1 no... Repórter girando base, pista 1 no 7, o Delta Papa em volta. Base 17, Delta Papa Uniforme. Autorizado, Tavares, chão final. Chão final, Delta Papa Uniforme. Delta Papa Uniforme. Pouso completo, Delta Papa Uniforme. Pouso completo, autorizado, só que é RMI. Pouso completo, autorizado, Delta Papa Uniforme. Ligue o pouso, Delta Papa Ciente, o solo 3-1, eu tô chegando. Boa noite, geral 993. Geral 993, autorizado, aliás, decolar a pista 1-0, vento calmo. Aliás, decolar, geral 993. telefone, sente o estacionamento do serviço. Lá o lado 73, recola 33, chama o controle 120 nesse momento. Chama o controle 120, geral 9973. Autorizado, alinhado e decolado 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.